Ficheiro 80, página 784, capítulo 62. A banda Aué. Podes usar o bote do governador. É pequeno, mas navega bem. Gray remexeu na gaveta da secretária. Darei uma ordem para apresentarem aos empregados do cais. Precisamos de um barco. O Artemis é do Jared e não posso correr o risco de que lhe aconteça alguma coisa. Acho que melhor será roubar-me-lo, John. Jamie tinha as sobrancelhas franzidas. Muitos problemas já tu tens, para que ainda por cima possam relacionar-te comigo. Gray sorriu. Problemas? Suponho que sim. 4 plantações incendiadas e mais de 200 escravos fugitivos. Sabe Deus por onde andarão. Mas duvido muito que em tais circunstâncias alguém se interesse pelas minhas relações sociais. Entre o medo dos selvagens e do chinês foragido, o pânico que reina na ilha faz com que um simples contrabandista não seja mais do que uma trivialidade. É um grande alívio que me consideres uma trivialidade, comentou Jamie seco. Ainda assim, roubaremos o barco. E se nos prenderem, tu nunca ouviste o meu nome nem viste a minha cara. Entendido? Gray olhou para ele fixamente. Por fim disse, se te prenderem, queres que deixe que te enforquem, sem dizer uma palavra, por medo de manchar a minha reputação? Pelo amor de Deus, Jamie, por quem me tomas? Por um amigo, John, disse Jamie. E se aceito a tua amizade e o teu barco, faz o favor de aceitar a minha e guardar silêncio, certo? De acordo, disse o governador. Mas far-me-ias um grande favor se não te deixasses capturar. Farei o possível, John. O governador sentou-se fatigado. Tinha grandes olheiras e a camisa amarrotada. Era evidente que não mudava de roupa desde a véspera. Bem, não sei onde vais e provavelmente é melhor que não saiba. Mas, se for possível, não te aproximes das vias navegáveis a norte de Antigua. Esta manhã enviei um barco para pedir que me trouxessem todos os homens que estavam nos aquartelamentos. Depois da manhã, ou mais tardar, virão guardar a cidade e o porto. É provável que haja uma rebelião de selvagens. Olhei para Jamie com um gesto interrogativo e ele abanou imperceptivelmente a cabeça. Tínhamos informado o governador sobre o levantamento do rio Yalaz e a fuga dos escravos, mas não mencionámos o que tínhamos visto naquela mesma noite. A noite estava escura. Só um pequeno resplendor aparecia na superfície do rio. Ouvimos-lo chegar e tivemos tempo de nos esconder antes de o barco se colocar à nossa altura. Um bater de tambores e vozes selvagens exaltadas ressoavam pelo vale enquanto o bruxa passava diante de nós, levado pela corrente. Sem dúvida alguma, os cadáveres dos piratas começavam a apodrecer rio acima, entre os cedros e os frangipanes. Os escravos fugitivos do rio Yalaz não tinham subido às montanhas da Jamaica, mas saíam para o mar, provavelmente para se unirem aos seguidores de Boaça, na Espanhola. As pessoas de Kingston não tinham nada a temer, mas era muito melhor que a Marinha Real concentrasse as suas atenções ali e não na Espanhola, para onde nos dirigíamos. Jamie levantou-se para se despedir, mas Gray deteve-o. Espera, não precisas de um lugar seguro para deixar a tua... A senhora Fraser? Sentir-me-ia muito honrado se a deixasses sob a minha proteção. Pode esperar aqui, na residência ninguém incomodará. Jamie hesitou, mas não havia maneira suave de o dizer. Ela tem de me acompanhar, John, disse. Não há alternativa. Gray olhou para mim fugazmente. Sim, disse, engolindo em seco. Compreendo. Jamie estendeu-lhe a mão. Ele hesitou por um momento antes de a aceitar. Boa sorte, Jamie, disse com voz rouca. Que Deus te acompanhe. Mais difícil tinha sido convencer Fergus fazia questão de nos acompanhar. Os seus argumentos tornaram-se mais veementes quando descobriu que os contrabandistas escoceses viriam connosco. Leva-los a eles e a mim não? A cara dele ardia de indignação. Claro, confirmou Jamie. Os contrabandistas são solteiros ou viúvos. Tu és casado. Olhou para Marsali, que presenciava a discussão com a cara tensa de ansiedade. Enganei-me ao pensar que ela era demasiado jovem para se casar, mas tenho uma certeza de que é demasiado jovem para enviuvar. Tu ficas cá. E voltou-lhe as costas, dando o assunto por finalizado. Já tinha escurecido quando zarpámos na pinaça de Grey, deixando dois homens amarrados e amordaçados no cais. Ainda que a embarcação, com os seus 30 pés e a sua única coberta, fosse maior que o bote pesqueiro em que tínhamos subido o rio e a Alás, dificilmente se podia chamar aquilo um barco. Ainda assim navegava bem e depressa saímos do porto rumo à Espanhola. Os contrabandistas ocuparam-se do leme e Jamie, Lawrence e eu sentámos-nos a conversar junto à borda. Depois fez silêncio e permanecemos absortos nos nossos próprios pensamentos. Jamie bocejou várias vezes. Por fim, perante a minha insistência, consentiu em deitar-se no banco com a cabeça apoiada no meu colo. Pela minha parte, estava demasiado tensa para conseguir dormir. Também Lawrence permanecia desperto, contemplando o céu com as mãos cruzadas por trás da cabeça. Esta noite há umidade no ar, comentou, apontando para a lua crescente em forma de foice. Vê aquela bruma que rodeia a lua? É possível que chova antes do amanhecer, embora não seja habitual nesta época. O tema era bastante aborrecido para me acalmar os nervos. A sério, comentei. Tanto o senhor como o Jamie sabem prever o clima observando o céu. Eu só conheço o velho ditado. Céu vermelho ao anoitecer, o marinheiro sente prazer. Pela manhã, encarnado, o marinheiro põe cuidado. Mas não vi de que cor estava o céu ontem à noite. Bastante púrpura, esclareceu Lawrence, rindo-se. É surpreendente, mas esses sinais costumam ser dignos de confiança. Claro que encerram um princípio científico. A refração da luz na umidade do ar. Ah, então conhece os fenómenos estranhos? Perguntei. Coisas sobrenaturais onde as regras da ciência não parecem ter aplicação. Por exemplo? Depois de pensar, utilizei os exemplos de Gaylis. Por exemplo, pessoas que têm estigmas sangrantes, viagens astrais, visões, manifestações sobrenaturais. Lawrence acomodou-se ao meu lado. Bom, à ciência só compete observar, disse. Procurar as causas onde possa, mas recordar sempre que no mundo existem muitas coisas para as quais não se encontrarão respostas. Não porque não existam, mas porque sabemos muito pouco. Isso não está na natureza humana, objetei. As pessoas querem explicações. Por isso, os cientistas constroem hipóteses. Mas é preciso não confundir a hipótese com uma explicação provada. Na minha vida vi muitas coisas que se poderiam considerar peculiares. Chuvas de peixes, por exemplo. Muitos peixes da mesma espécie e do mesmo tamanho caem subitamente do céu limpo sobre a terra seca. Não parece ter uma causa racional, mas por isso temos de atribuir o fenómeno a uma intervenção sobrenatural? Viu pessoalmente uma coisa dessas? Perguntei interessada. Ele desatou a rir. Fala à mente científica. A primeira coisa que um cientista pergunta é: como sabes? Quem viu? Também posso ver? Sim, eu vi. Três vezes. E numa ocasião era um peixe sem cabeça. E estava próximo do mar? Ou de algum lago? Uma vez estava próximo da costa. e na outra, próximo de um lago. Mas a terceira chuva foi a uns 30 quilómetros do lugar mais próximo onde havia água. No entanto, os peixes eram de uma espécie que só se encontra em águas marinhas profundas. Há coisas que devem ser aceites sem se poder demonstrar. A fé é uma força tão poderosa como a ciência, concluiu com voz suave, mas bem mais perigosa. Ficámos a contemplar em silêncio a mancha negra que dividia a noite. Era a ilha espanhola que se aproximava inexoravelmente. Onde viu os peixes sem cabeça? Perguntei subitamente. Não me surpreendeu vê-lo apontar com a cabeça para a proa. Ali. Vi muitas coisas estranhas nestas ilhas, mas nessa mais do que nas outras. Há lugares assim. Calei-me, perguntando-me o que nos esperava. Esperava que fosse realmente Ian quem tinha acompanhado Gaylis à Bandaué. Há 24 horas que tentava afastar uma ideia da mente. Os outros rapazes escoceses, Lawrence. O Ismael disse-nos que tinha visto 12, incluindo Ian. Quando visitou a plantação, encontrou algum sinal deles? Lawrence respirou profundamente, atrasando a resposta. Dei-me conta de que procurava as palavras adequadas para explicar o que um arrepio já me tinha revelado. A resposta não saiu dele, mas de Jamie. Nós encontramos, disse suavemente, apertando-me o joelho. Não perguntes mais, Sassená, porque não vou dizer-te nada. Compreendi. Tinha de ser Ian quem Gaylis tinha levado consigo, pois Jamie não suportaria outra possibilidade. Apoiei-lhe uma mão na cabeça. Bem-aventurados os que não viram, sussurrei baixo, mas creram. Ancorámos perto do amanhecer, numa pequena baía sem nome, no norte de Espanhola. Era uma praia estreita, rodeada de escarpas. Através de uma greta na rocha, via-se uma estreita senda de areia que conduzia ao interior da ilha. Jamie levou-me ao colo até à costa e voltou-se para Innes, que chapinhava carregado com um pacote de comida. Obrigado, disse formalmente. Separamo-nos. Se a Virgem nos permitir, voltaremos a reunir-nos aqui dentro de 4 dias. A cara enxuta de Inês contraiu-se desiludida. Depois pareceu resignar-se. Tratarei da embarcação até que voltes. Jamie mexeu a cabeça, sorrindo. Não ficarás só. Ficam todos, exceto a minha mulher e o judeu. A resignação desapareceu, substituída pela surpresa. Ficamos todos? Mas não vais precisar de nós, Macdub. Olhou nervoso para as escarpas, cheias de trepadeiras em flor. Dá medo uma pessoa aventurar-se por aí sem amigos? A melhor mostra de amizade que podes dar-me é esperar aqui. Innes inclinou a cabeça num gesto de aquiescência. Como quiseres, Macdub. Mas já sabes que estamos dispostos, todos. Jamie desviou o olhar. Eu sei, Duncan. Innes abraçou-o desajeitadamente com o seu único braço. Se se aproximar um barco, fujam. A Marinha Real deve andar à procura desta pinaça. Duvido que venham até aqui. Mas se alguma coisa vos ameaçar, seja o que for, e sem as velas, e fujam de imediato. Deixando-te aqui? Não. Podes ordenar-me o que quiseres, Macdub, que o farei. Mas isso não. Jamie abanou a cabeça. O sol nascente arrancou chispas do seu cabelo e da sua barba crescida. Não nos farás nenhum favor, nem à minha mulher nem a mim, se te matarem, Duncan. Obedece. Se vires algum barco, vai-te embora. Depois voltou-lhe as costas para se despedir dos outros escoceses. Innes lançou um profundo suspiro de reprovação, mas não voltou a protestar. clima da selva era quente e úmido. Avançávamos terra adentro, quase sem conversar. Não podíamos fazer nenhum plano antes de ver o que havia em Abandaué. Conseguimos chegar ao meio-dia. Diante de nós, elevava-se uma ladeira íngreme e rochosa, cheia de arbustos e alués pontiagudos. E no cume vimos grandes pedras erguidas, megalitos que formavam um círculo irregular. Ninguém disse que havia um círculo de pedras, sussurrei. Sentia-me débil, e não só pelo calor e a umidade. Sente-se bem, senhora Fraser? Lawrence olhava para mim, alarmado. Sim, mas a cara deve ter-me denunciado, como sempre, pois Jamie agarrou-me pela cintura. Por Deus, Sassenach, tem cuidado, murmurou. Não te aproximes daí. Temos de averiguar se a Gaylis está ali com o Ian, disse. Vamos. Pus em movimento os meus redios pés. Jamie seguiu-me, murmurando qualquer coisa em gaélico. Suponho que era uma prece. Colocaram-nas há muito tempo, comentou Lawrence, quando chegámos ao cume. Não foram os escravos, mas os aborígenes destas ilhas. O lugar estava deserto e tinha um aspecto inofensivo. Parecia tão só um círculo irregular de grandes pedras postas em ponta, imóveis sob o sol. Jamie observava-me nervoso. Ouves, Claire? Perguntou. Lawrence pareceu sobressaltado, mas não disse nada. Avancei com prudência para a pedra mais próxima. Não sei, disse. Não estamos num festival do sol nem do fogo. Talvez não esteja aberto, não sei. Agarrada à mão de Jamie, adiantei-me um pouco para escutar. Parecia ouvir um leve zumbido no ar, mas talvez fossem só os insetos da selva. Com muita suavidade, apoiei a mão na rocha. Notei vagamente que Jamie me chamava. O meu cérebro lutava conscientemente por abrir e fechar as válvulas do coração, por inspirar e expirar. Um zumbido palpitante, demasiado grave para se poder chamar um som, enchia-me os ouvidos e sacudia-me até à medula dos ossos. Num lugar pequeno e silencioso, no centro daquele caos, estava Gaylis Duncan, com os seus olhos sorridentes, fincados nos meus. Claire estava no solo, com Jamie e Lawrence inclinados sobre mim. Tinha as faces molhadas e corria-me pelo pescoço um fio de água. Pestanejei, movendo as extremidades para comprovar se ainda as tinha. Jamie tirou o lenço com que me molhava a cara e ajudou-me a levantar. Estás bem, Sassenach? Sim, disse, confusa. Está ali, Jamie. Quem? A senhora Abernathy? Lawrence disparou as sobrancelhas para cima e olhou para trás, esperando vê-la materializar-se. Eu ouvia, via, o que seja. Começava a recuperar lentamente as minhas faculdades. Ela está aqui, mas não no círculo, perto. Onde? Jamie tinha a mão apoiada no punhal e olhava para um lado e para o outro. Abanei a cabeça e fechei os olhos, tentando a custo recuperar a visão. Tive várias sensações: escuridão, frescura úmida e o reflexo de uma tocha vermelha. Creio que está numa gruta, disse surpreendida. Há alguma gruta aqui perto, Lawrence? Sim, confirmou ele, observando-me com curiosidade. A entrada está a pouca distância daqui. Leve-nos. Jamie já se tinha posto em pé e ajudava-me a levantar-me. Jamie, detive-o, apoiando-lhe uma mão no braço. Sim? Jamie, ela também sabe que estou aqui. Aquilo deteve-o. Engoliu em seco e cerrou os dentes com um gesto afirmativo. A Michael Beanart, Dion sin bo deam ainean, disse suavemente, enquanto me voltava para a borda da colina. Miguel bendito, defende-nos dos demónios. A escuridão era absoluta. Levei as mãos ao rosto e senti o toque da palma no nariz, mas sem vê-la. O passadiço era desigual, com pequenas partículas duras que rangiam sobre os meus pés. Em alguns trechos, os muros estreitavam-se tanto que me perguntei como teria feito Gales para passar. Mesmo nos lugares onde o passadiço era mais largo, onde as paredes se separavam tanto que não chegava a tocar-lhes com as mãos estendidas, podia-se perceber. Era como estar num quarto escuro com outra pessoa que guarda silêncio, mas cuja presença se pode sentir ao alcance da mão. Os dedos de Jamie apertavam-me o ombro. Sentia-o atrás de mim, como uma brisa cálida no fresco vazio da gruta. Vamos bem? Perguntou, quando me detive para recuperar o alento. Há passadiços laterais, noto ao passar. Como sabes para onde vamos? Porque ouço, tu não? Falar e formar pensamentos coerentes requeria esforço. O chamamento era diferente, não era um som de colmeia, como em Craig na Dune, mas um rumor parecido com a vibração do ar depois do tinir de um sino grande. Sentia-o ressoar nos ossos do braço e produzia-me ecos nas costelas e na coluna vertebral. Jamie segurou-me o braço com força. Não te afastes de mim, disse. Não deixes que te agarre, Sassená. Fica. Procurei-o às cegas e ele apertou-me contra o peito. Jamie, segura-me, Jamie. Nunca tinha tido tanto medo. Não me largues. Se me levar, Jamie, nunca mais poderei voltar. Cada vez é pior que a anterior. Vai matar-me, Jamie. Afastou-me suavemente para se adiantar, sem retirar a mão de mim. Eu vou à frente, disse. Mete a mão debaixo do meu cinto e não o soltes por nada. Avançámos lentamente na escuridão. Jamie não tinha permitido que Lawrence nos acompanhasse. Esperava-nos na boca da caverna, com ordens de voltar à praia, se não voltássemos a tempo de ir ao encontro de Innes e dos outros escoceses. Claire, disse com suavidade, tenho de te dizer uma coisa. Se tiver de escolher entre ela e um de nós, serei eu. Sabes isso, não é verdade? Sabia, de facto. Se Gales ainda estava ali e um de nós tivesse de morrer para detê-la, seria Jamie quem correria o risco. Morto ele, ainda restaria eu para a seguir através das pedras, onde ele não podia ir. Sei, sussurrei por fim. Dá-me um beijo, Claire, sussurrou. Lembra-te de que para mim vales mais do que a minha vida. Eu não tenho nada a perder. Beijei-o na mão e na boca. Depois voltei-me para o túnel da esquerda. Por aqui, disse. 10 passos à frente vi uma luz. Era só um vago resplendor nas rochas, mas bastava para nos devolver a visão. Soltei um suspiro de alívio e de medo e avancei para a luz e a suave vibração do sino. Então tornou-se mais potente, mas voltou a diminuir quando Jamie passou para a minha frente, bloqueando-me a visão. Depois agachou-se para franquear uma arcada de pouca altura. Seguiu. Chegámos a uma câmara de tamanho considerável. As paredes mais afastadas da tocha mantinham o frio negrume do pesado sonho da caverna. Mas a que estava diante de nós tinha acordado. Nela cintilavam partículas minerais que refletiam as chamas de uma tocha de pinheiro metida numa greta. Com quem então vieste? Gales estava de joelhos, com a vista fixa num jorro de pó branco que caía do seu punho, desenhando uma linha no solo. ouvi uma exclamação de Jamie, entre o alívio e o terror. Tinha visto Ian. O rapaz estava no centro do pentagrama, tombado na margem, com as mãos atadas atrás das costas e amordaçado com um lenço branco. Junto dele havia um machado de pedra negra, reluzente como a obsidiana, com o gume agudo e dentado. O cabo estava coberto por um vistoso desenho africano de linhas em zigue-zague. Não te aproximes mais, raposa, disse Gaylis, sentando-se sobre os calcanhares. Mostrou os dentes a Jamie com algo que não era um sorriso. Tinha uma pistola na mão e outra carregada no seu cinto de couro. Com os olhos fixos em Jamie, meteu a mão no saco que levava pendurado do cinto e extraiu outro punhado de diamantes em pó. Vi-lhe gotas de suor na testa branca. Devia aperceber-se do zumbido que passava temporariamente, tal como eu me apercebia. Estava descomposta. O suor corria-me pelo corpo, sob a roupa. O desenho estava concluído quase. Sem deixar de nos apontar cuidadosamente a pistola, foi deixando cair o pó brilhante até ter completado o pentagrama. As pedras cintilavam com chispas de cor, unidas por uma linha de mercúrio. Bem, já está. Lançou um suspiro de alívio, atirando o cabelo para trás com uma mão. A salvo. O pó de diamante impede a chegada do ruído, explicou-me. Horrível, não é? Deu umas palmadas em Ian, que jazia em frente a ela com os olhos dilatados pelo medo. Bom, bom, Moncreed, não te aflijas que logo terminará tudo. Afasta as tuas mãos dele, maldita bruxa. Jamie, por impulso, deu um passo para diante com a mão no punhal, mas deteve-se ao ver que Gaylis levantava a pistola. Lembras-me o teu tio Dougal, Acionar, disse com ironia. Pegas no que queres e o diabo que leva quem destrovar o caminho. Jamie olhou para Ian encolhido no solo e depois para Gaylis. Pego no que é meu, corrigiu suavemente. Mas agora não podes, pois não? Um passo mais e mato-te. Se te deixo viver é só porque a Claire parece ter carinho por ti. O seu olhar desviou-se para mim, que permanecia na sombra, atrás de Jamie. Uma vida por outra, doce Claire. Uma vez, em Craignadoon, tentaste salvar-me. Eu salvei-te do julgamento por bruxaria em Cranesmoor. Estamos em paz, não é? Gaylis pegou numa pequena garrafa, abriu-a e verteu cuidadosamente o conteúdo sobre a roupa do rapaz. O cheiro a conhaque elevou-se forte e inebriante. Quando os vapores alcoólicos chegaram à tocha, a chama elevou-se com mais potência. Ian deu um respingo, pateando e emitindo ruídos de protesto, até que Gaylis lhe desferiu um forte pontapé nas costelas. Quieto, ordenou. Não faças isso, Gaylis, intervim, sabendo que de nada serviria. Não há outra maneira, replicou serena. Tenho de o fazer. Lamento ter de me apoderar da rapariga, mas deixo-te o homem. Que rapariga? Jamie tinha os punhos cerrados. Brianna, chama-se assim, não é? Lançou para trás a densa cabeleira. A última da descendência de Lovat. E sorriu. Que sorte terem ido visitar-me. Caso contrário, não teria sabido. Achava que tinham morrido todos antes do século XX. Tive um arrepio. Senti que o mesmo estremecimento percorria os músculos de Jamie. Deve ter-se refletido no seu rosto, pois Gaylis gritou e deu um salto. Disparou em pleno ataque de Jamie. A cabeça ruiva foi lançada para trás. e o corpo contraiu-se com as mãos ainda estendidas para o pescoço da mulher. Depois caiu, laço, para lá da borda do pentagrama. Ian lançou um gemido abafado. Senti o som estourar-me na garganta. Não sei o que disse, mas Gaylis voltou-se para mim, sobressaltada. O fogo iluminava um pouco, mas nem a escuridão total teria podido ocultar a sua expressão. Ao compreender o que se aproximava, tirou a outra pistola do cinto e apontou-a a mim. Vi com clareza o buraco redondo da arma e não me importei. O rugido do disparo ressoou em toda a gruta, desprendendo uma chuva de pó e pedras, mas eu já me tinha apoderado do machado. Ouvi um ruído por trás de mim, mas não olhei. Os reflexos do fogo ardiam nas pupilas de Gaylis. Não senti medo, ira, nem dúvida. Só o movimento em arco do machado. O impacto percorreu-me todo o braço. Soltei o machado com os dedos dormentes e fiquei muito quieta. Nem sequer me mexi quando Gaylis avançou para mim com dificuldade. À luz do fogo, o sangue não é vermelho, é negro. Ela deu um passo para diante e caiu com os músculos descontraídos, sem fazer nenhuma tentativa para se salvar. A última coisa que vi da cara dela foram os olhos, separados, formosos como pedras preciosas, marcados pelo reconhecimento da morte.